do Night Live é Rick, um lutador em ritmo de discoteca. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Quem fala com vocês é Bruno da S. Oi, sou Gisele Henriques. Eu sou o José Augusto. Fala, galera. Aqui é o Sandro. E está começando mais um Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Então, pessoal, o assunto de hoje é trilha sonora. Esse assunto surgiu há bastante tempo já, numa época aí, sei lá, uns 4, 6 meses atrás. E ficou essa pauta, e agora nós trouxemos ela para falar de cinema, né? E da parte que não é de cinema, segundo Jogos de Cultura, né? Porque música não é cinema. Mas falar de trilha sonora aqui é muito importante, né? Se você for parar para pensar, muito da empolgação, da emoção, do sentido do filme passa pela trilha sonora. Uma trilha, e não é só aquela música tema do filme, né? É aquela trilha de fundo também, baixinha, que às vezes você esquece dela, mas ela tá ali no seu subconsciente, tá trabalhando com você. Eu vi aí filmes do tipo Senhor dos Anéis, né, que sempre fica aquela trilhazinha lá no fundo e aquilo ali te leva lá pro filme. Então a gente vai falar um pouco da importância, falar um pouco das trilhas marcantes também, né, aquelas tipo Titanic, né, que você lembra mais, você ouve a música, você lembra mais do filme do Titanic do que da cantora do Titanic, da música, né, que foi Mariah Carey. Que foi, inclusive, eternalizado pela Sandy. Ah, sim, sim, é verdade, isso aí, eu achei que tinha ficado esquecido lá nos anos 90, mas realmente... Não, mas a música que a Sandy canta não é a do Titanic, não. É, ué. Não é? É, não, é outra música da mesma cantora. Não, ela canta do Titanic, sim, cara. Não, eu tenho certeza que ela cantou a do Titanic também, cara. Agora você plantou a dúvida, velho. Não, pode deixar. Não, cara. Mas eu não sei se vocês puderam perceber, tocou, enquanto o Guilherme falava, dava a apresentação, tocou uma trilha sonora no fundo. Eu fiz aqui incidentalmente uma trilha sonora que é clássico, que é... duas notas. Fá. Nossa, essa. Tubarão. Clássico. Essa é só a importância. Uhum. Essa é a importância. Não, e tem aquela também, né? Mais pro lado do terror, que é a do Psicose, né? Que é aquela tri, tri, tri. Que muita gente conhece aquela trilha, mas não sabe de onde que vem, que é um filme antigaço, cara. É um filme da época do preto e branco ainda. E é isso que é a, tipo assim, a mágica, ou sei lá, o brilho da cultura pop, né, cara? Porque às vezes as coisas, você nem vê. Tem, às vezes o nego faz meme aí na internet de filme que eu nem vi, mas só por causa dos memes fica. Então a cultura pop é isso. Ah, eu nunca vi Psicose. Mas eu sei que tem a porra da cena do banheiro, né? Ah, não vou dar spoiler. Vou dar spoiler do filme, a cena do banheiro, o cara matando a mulher no banheiro. Não, a regra do spoiler é filme de mais de 20 anos, não tem problema não. Não assisti porque não quis. Mas tem não. Quem não assistiu Psicose acha que é filme velho, assiste Motel Bates. Muito bom. Ah, é verdade, é inspirada, né, no Psicose. Eu ainda não assisti essa cena. Não, muito boa. Fica aqui a dica. É isso aí. Assim, eu penso sobre trilha sonora, que eu tava conversando antes da gente entrar com o Zé, que é a trilha sonora se divide pra mim em duas, né? Que foi até que você falou. É a trilha sonora original. A trilha sonora original é aquela que, pô, igual eu falei com o Zé, você escuta pam pam param pam pam pam param. Nossa, tá, clássico. Tá aparecendo a Estrela da Morte, ou então tá desfilando Darth Vader. Tomara que você conheça quem é Darth Vader, né? Sei lá em que... não sei em que mundo vocês vivem, né? Mas é isso, essa é a trilha sonora original. E disse que né? Eu tava vendo uma outra parada dia desse, que o John Williams, que é o compositor, né, da trilha sonora do Star Wars, e tomara que tenha visto Star Wars também, o John Williams era um maestro, né, muito pouco conhecido. E a partir do Star Wars é que ele vira esse cara grandão que compõe trilha sonora sempre pros filmes do Spielberg. E como eu ia falando, tipo assim, tem o caso da música Lux é Eterna, né? Que até hoje ela é conhecida como a música Requiem for a Dream, sabe? Aquela. Ah, sim! Essa música é foda. É Philip Glass, é de um filme muito bom que eu gosto, que é o. Ih, cacete. Esse filme é bom, hein? Acabou, até amanhã. É, exatamente. Sim, então, e a trilha dele, tipo assim, é extremamente marcante e a música passou a ser conhecida como a música do filme, exatamente, sabe? Exatamente. E o Philip Glass foi outro cara também, outro compositor de música clássica, que passou a ser mais conhecido a partir da introdução, né, na trilha sonora. E assim, depois quando a gente estiver falando dos capítulos, né, das trilhas sonoras, que não são a trilha sonora original, mas aquelas que eles fazem um compêndio, que vários artistas cedem, né, o direito de usar a música, pô, tem muito artista que saiu do nada para ser famoso por causa do filme. Um caso que eu posso falar depois, que é o do John Hughes, sei lá, que é o cara que canta a música do De Volta para o Futuro. The Power of Love. Pan, pan, pan. Vai ser. Eu quero ver todo mundo cantando hoje, vai ser bem legal. Cara, eu vou, vamos começar aqui. Podem me julgar, mas eu nunca assisti De Volta para o Futuro. Caralho! Não. Você foi. Olha só. Chega. Esse já foi um podcast sério, gente. Que isso? O cara. Assisti, eu também assisti depois de velho, cara. Estão deixando qualquer um entrar aqui. Né? mas para você ver a qualidade do comentarista. O sujeito não sabia que o George Michael era gay, ele viu De Volta para o Futuro como. Essa piada foi infame, foi mal, Zé. Foi, não, pode crer. Não, mas é verdade. Pô, mas olha só. Então veja, tira assim um domingão, mas é legal ver os três juntos, cara. Veja os três juntos. E só faz sentido ver os três juntos. Não, cara, não. Como diria. É assim também não. Sim. Ah, não, é. Pera aí, mas tem o seguinte: como diria uma banda aqui do Rio de Janeiro, Gangrena Gasosa é o nome da banda. Eles têm uma música. É, depois vocês procuram no YouTube. Eles têm uma música chamada Eu Não Entendi Matrix. Não, é essa música. Aí eles contam o que é o Matrix, né? E eles falam no final da música. Se eu te disser que eu assisti um dia desse o também. O primeiro é maneiro, o segundo eu não entendi. E ainda bem que no terceiro, da trilogia, é o fim. Né? Então ainda bem que a trilogia no terceiro é o fim. Por conta disso, eu não sei. É produto, né? Não tem mais critério de seleção, não. Mas, cara, os caras têm que fazer três filmes. Aí você conta três histórias. Mas o De Volta pro Futuro tem essa vantagem, cara, que são três histórias fantásticas. Pois é. Que você curte muito. E tem essa música. Tem esse detalhe, que é um clássico dos anos 80. Não, você tava falando dos filmes do Spielberg. Eu acho que é um dos filmes dos diretores, assim, que mais valoriza a trilha sonora, sabe? Porque todos os filmes dele têm uma trilha sonora marcante. Como é que chama? Indiana Jones, De Volta para o Futuro, até o do ET. Todos eles têm uma trilha, né, super marcante, isso, que todo mundo conhece, ficou aí no imaginário. Eu não sei também. Qual é a trilha do ET, cara? Agora eu tô fazendo aqui, tentando buscar na cabeça. Sobre trilha que eu passei pra vocês é que, claro, a gente tem que dividir, né? As trilhas orquestradas e as não orquestradas, as cantadas, as músicas que, vamos dizer assim, se adequam a determinado filme. Com relação às orquestradas, que elas geralmente são feitas para o filme, eu sempre Eu sempre tenho aquela brincadeira, eu falo assim, uma trilha orquestrada se torna identificável quando você consegue cantá-la com a boca, né? Tipo, tantarã, tantarã, você já sabe que aquela dali é a música de determinado filme. Então, tem filmes hoje em dia, uma crítica até que a gente estava fazendo lá no podcast que você não consegue identificar a trilha. Isso muitas vezes atrapalha na personalização do filme. O filme ele perde personalidade, ele perde identificação, ele não se torna um filme identificável. A gente estava comentando com relação a alguns filmes da DC, que os mais atuais, você não consegue se identificar com a trilha, o que é uma lástima, porque eles sempre tiveram trilhas excelentes, do Batman, dos anos 60, Mulher Maravilha, seriado. Então, nos seriados, as trilhas funcionavam muito bem e eles não fazem referências nos filmes atuais. E que é péssimo, porque é uma forma que a gente associa ao personagem. Mas aí eu acho que a gente entra. É que eu acho que a gente entra daí em algo que eu gosto de chamar de a Hans Zimmerização das trilhas, cara. O que é isso? Traduz aí. Porque, tipo assim, se você for ver as trilhas do Hans Zimmer, até, sei lá, até, vamos dizer, tipo assim, os primeiros filmes da DC, claro que o Hans Zimmer não compõe só pra DC, ele compõe pra, sei lá, inúmeros filmes. É muito filme que ele trabalha. E, tipo assim, todas as trilhas dele tem meio que a mesma cara, sabe? Porque eu acho que quem contrata ele, contrata pra entregar aquele trabalho que já é identificável, sabe? Você é muito identificável, você tá assistindo um filme e você fala, ah, eu meio que conheço esse som de tais filmes, sabe? Você vai ver, geralmente são do Hans Zimmer ou pessoas até mesmo que, sei lá, que emulam a composição dele. Então, às vezes, eu acho que é isso, sabe? Tipo assim, é que nem aquele lance do Inception, sabe? Tipo assim, é um som que, beleza, deu certo num filme e o pessoal passa a reproduzir isso até a de eterno, mas assim, sabe? Sobre o que a Gisele falou, eu queria colocar um ponto aqui, um pensamento, né? Será que a trilha ela faz sucesso sozinha ou o filme tem que ser um sucesso para a trilha ficar marcante, né? Porque ela deu o exemplo aí de, né, da DC. Eu tenho um exemplo da DC. Pô, os filmes da DC são uma bosta, entendeu? São uma bosta, Guilherme, os filmes da DC. Todo perdão aí, mas a trilha não, pera aí, gente, deixa eu terminar de falar, pô, pera aí. Eu queria responder. Não, pera aí, deixa eu terminar de falar. Um dia ele fala do Espírito Santo. Calma, deixa eu terminar de falar. Agora ele tá falando mal da DC. Os filmes da DC não são bons, cara. Sabe? A galera aí tá criticando, entendeu? Foi surra mesmo da Marvel. A Marvel ensinou a DC como é que tem que fazer filme. Então tem que começar tudo de novo, cara. E fazer, entendeu? Mas a trilha da Mulher Maravilha, eu não tenho informação se é uma trilha já antiga ou se eles fizeram nova pra esse filme, mas é uma trilha super foda, cara. Aquela trilha, na hora que entra ela no filme, independente se for da Liga da Justiça ou o dela mesmo, dá uma parada, assim, você, porra, ficou foda, entendeu? Mas por quê? A Mulher Maravilha foi um personagem que a galera gostou. Mas aqui tá, a trilha, ela é boa, só que ela não é tão identificável quanto a do seriado antigo. Sempre que você associa na sua mente Mulher Maravilha, o que vem primeiro na sua cabeça? A trilha atual ou Wonder Woman? Wonder Woman? Sempre a pessoa vai pensar naquela. Nossa, eu não sei. Os garotos são novinhos, Gisele. Mas eu me lembro dessa música aí da Wonder Woman. Aí. Essa... Graças a Deus. Por exemplo, a Marvel, a gente tem a trilha do Homem-Aranha, que eles refizeram, né? Fizeram uma roupagem nova pra ela e colocaram no último filme. Poxa, legal. Tem várias versões, Ramones canta. Aquela do Ramones, então, aquela do Ramones música, é massa. Aquela do Ramones é massa. Então a música ela consegue se prevalecer até fora do filme. Ela não fica. Assim, por exemplo, Ramones dava pra ouvir rádio normal, assim. Ela, apesar de ser feita pra série, mas ela conseguiu sair. Então, há casos, né? E, por exemplo, o caso da trilha do Esquadrão Suicida. São músicas excelentes, mas que já tinham sido recicladas. Por exemplo, aquela cena lá, que até parece um trailer, né? Que tem Bohemian Rhapsody. Quem não lembra do Quanto Mais Idiota Melhor, a música que eles cantam no carro? Então, a música é da trilha do Esquadrão Suicida, mas também é da trilha de um outro filme que imortalizou a música, que associou completamente. Então, era muito difícil tirar a associação daquela música para outro filme. É, eles usaram no Esquadrão Suicida uma música da trilha de Guardiões da Galáxia, que tinha sido lançada há pouco tempo. Na época, né? Eles usaram uma música da trilha do game Battlefield 1, que também tinha sido lançada há pouco tempo, que estava muito associada ao jogo. E, quer dizer, eles fizeram, tentaram fazer um filme com trilhas marcantes, na mesma vibe do Guardiões da Galáxia, e eles estavam simplesmente reciclando trilhas que já eram... Erraram miseravelmente. É, exato, já pegaram trilhas que estavam sendo imortalizadas em outros filmes, em outras obras. Então, quer dizer, até a escolha da música, mesmo que seja uma música excelente, mas se ela já estiver associada a outra coisa, vai colar. Então, mas a minha pergunta nem é questão assim de trilhas já existentes, sabe? É mais pra trilhas novas mesmo, trilhas originais. Será que a questão é, a trilha faz sucesso pelo sucesso do filme ou a trilha faz sucesso sozinha? Assim, vocês são capazes de me dizer uma trilha que foi excelente e o filme foi um fracasso? Acabaram de citar Esquadrão Suicida. Não, mas a trilha... Não é trilha original, não. Tô falando de trilha original. Deixa eu ver aqui. Olha que tem. Não consigo lembrar. Entendeu? Eu acho que passa muito mais o sucesso da trilha pelo sucesso do filme. Entendeu? Mas, que aí marca, sim, porque aí todo mundo vai ver o filme várias vezes e começa a identificar. Eu vou tentar falar de um negócio, por exemplo, de uma experiência que eu tive, que é o seguinte. Quando saiu O Exterminador do Futuro 2, no longínquo ano de 1992, se eu não me engano, 92 ou 93... Welcome to the Jungle. Não era. É, Welcome to the Jungle. Não era, não? Não, era... Era qual? Qual era a trilha sonora do... You Could Be Mine, do Guns N' Roses. You Could Be Mine é do Exterminador do Futuro. Não, 2. Era do 2, era do 2. Que ainda... Não, então, o primeiro Exterminador do Futuro é a trilha sonora original. Não, entendi, você de volta pro futuro, eu tô viajando aqui. Não. Não, então, tá vendo? É muita coisa no futuro. Aí, quem fazia a trilha sonora do filme era o Guns N' Roses. Então eu assisti ao clipe da música You Could Be Mine na falecida MTV e, pô, vibrava com o clipe e as cenas do filme. E eu achava aquilo maneiro. Quando eu fui ver o filme no cinema, e o Could Be Mine mal toca no, na perseguiçãozinha de moto no valão que tem lá na Califórnia. E depois não toca mais. É, tem algumas músicas incidentais de guitarra do Slash, mas não tem mais. É só aquela música que ajudou a catapultar ainda mais o Guns N' Roses e ajudou, tá bom, o filme já era bom e tal. Mas é a experiência. Quando esse você junta, na minha opinião, o áudio com o visual, você tem outro impacto. Pode ver que tem determinadas músicas que você passa a gostar mais quando vê o videoclipe e vice-versa. Tem música que você, pô, gosta pra caralho, e tu vê o videoclipe, pô, nada a ver com essa parada, né? E numa época de YouTube, então, que é pronunciado isso, tudo que você faz tem que misturar esses elementos, né? Fica mais fácil. Então, eu penso que é a questão da experiência mesmo. Por que uma música não cola se não tiver no filme? É, pensando assim. Tem outro exemplo na DC. O videoclipe é bem interessante porque o clipe realmente ele pode levantar uma música. Se o clipe for muito bem feito, muito criativo e a música for uma bosta, pode ser que, pelo menos em tempos de MTV, isso aí a gente vê acontecer bastante. Eu acho que tem internet também. É, agora, com relação ao Guns N' Roses, é um caso à parte. Porque eles também estão na trilha do live action do Bob Esponja. E Welcome to the Jungle. E assim, no trailer era super divertido, a música praticamente também não toca no filme, mas me fez muito querer ver o filme por causa do trailer, que tocava música. Diga aí, Sandro, o que você... Nos anos 90, os filmes do... Pelo menos eu sei de dois, né, que dos filmes do Batman, que eles também tinham músicas que eram feitas pro filme. A gente tem o exemplo daquela música do Seal, Kiss from the Rose, que aquela música na época tocava em tudo quanto é rádio. Mas o filme também nessas coisas. Sim, sim. Não, e o Seal, ele fez duas, né, pro Batman, né? Eu sei que ele fez aquela do Hold Me, Kiss Me, Thrill Me, também é... É, o do Batman Eternamente. Aquela na Deixa só registrar aqui que vocês falaram aí de Welcome to the Jungle. Pra mim, a melhor utilização dessa música é no filme Megamente, cara. Na cena que o Megamente volta e fala lá, a diferença do vilão para um super vilão é a entrada triunfal. Aí começa tocando Mega... Cara, aliás, essa animação, cara, ela consegue utilizar verdade. Muito bem e é só rock, sonora. Né? Eles tocam praticamente só rock, né? Uhum. Tipo assim, é só rock farofa ou entendista e fica muito legal, sabe? Verdade. Toca muita coisa boa. Eu também tenho que levar em consideração que tem alguns filmes que... Não sei se eu digo que é parceria, não sei como é que chama isso, mas que todas as músicas do filme são de um artista só. Por exemplo, sim, que eu tava dizendo, esses dias passou na Rede Brasil aquele filme do Highlander, e todas as músicas do filme são do Queen. Caramba! Won't live forever! E antes do Highlander, ou na mesma época, tinha um filme chamado, nos Estados Unidos, ele se chama Trick or Treat, e quando chegou no Brasil, tradução maravilhosa aqui do BR, é o Heavy Metal do Horror, idêntico. Esse filme, ele não é tão famoso, mas é um filme assim, todas as músicas do filme são de uma banda chamada Fastway, que pouca gente conhece também. Cara, além desse exemplo, eu conheço, tipo assim, não filmes, mas, por exemplo, sei lá, desenhos, séries, em que a própria banda já tava dentro da produção da obra, sabe? Tem um desenho brasileiro que é desse jeito aí que você tá dizendo. Não sei se você já ouviu falar, X-Coração? Não conheço. É massa, é um desenho gaúcho. Que aí conta a história de uma banda e aí as músicas do desenho consequentemente são dessa banda. É legal. Assim, passava na TV tipo Brasil. Assim, a gente tem o histórico do Rebelde, né? nunca esqueci. Isso é Rebelde! Mas tipo assim, tem. Essa aí é da minha época. Tem pô. Tem um anime. Tinha Chiquititas, mano. Tem um anime que o nome dele é FLCL, é bem interessante até de se assistir, quem tiver um tempinho aí procura, é bem curtinho, que a trilha sonora é toda de uma banda meio de punk rock japonês, sabe? E é bem interessante. Ele tem um anime mais interessante. Que é The Pillows. Ele tem um anime mais interessante pra vocês assistirem. Hi Hi Puff M.M. Também tem a trilha sonora. Vocês estão falando grego comigo, que eu não vejo. O último desenho japonês que eu vi, assim, um é piada, outro é sério. É o último desenho japonês que eu vi, que eu curti, foi o Cavaleiro do Zodíaco. Nossa! E o outro recentemente que eu gostei foi o One Punch Man. One Punch Man. O One Punch Man é massa. É muito bom, muito bom. O One Punch Man vale o ingresso, foi bem feito aquele ali. Agora, por exemplo, como você esqueceu de determinadas novelas sem o Roupa Nova, por exemplo? O Roupa Nova que fez a carreira da Maitê Proença, né? Na Dona Beija, essas coisas todas. Não, verdade. Essa é a importância da trilha sonora. O Roupa Nova, uma vez eu vi uma entrevista deles no Danilo Gentili, e aí ele perguntou se eles tinham um contrato pra fazer as músicas só pra novela, ou como era, né? Que era muito coincidente, quase todas as músicas que eles lançavam estavam em alguma novela. Será que Jorge Versilo é o Roupa Nova da nova geração? O Jorge Versilo é o Djavan da nova geração. Nossa, é nem de. Nossa, cara, para. Isso é que é pior. O Djavan também tem uma porrada de música em novela. Mas é por causa daquele negócio que eu falei, da experiência do audiovisual. Porque aí, às vezes, determinada música romântica, aí você vê com um par romântico, aquela música, vamos dizer assim, conta a história daquele par romântico, né? Eu acredito muito nisso. Diversos artistas, por exemplo, o próprio Metallica, no, até 1990, nós nunca vamos fazer um videoclipe porque isso atrapalhará a nossa música. E aí até que fizeram, o primeiro clipe que eles fizeram foi do One, que tá no Isso aí, 89. Aí foi faz, 89. E ainda por cima a música é uma balada. Mas aí o que acontece? O clipe contou a história da música, né? O clipe oferece imagens para você referenciar a música. Um dos problemas disso, né, de associar uma trilha a um aspecto visual é esse. Porque você sempre como a Gisele falou, ah, é a música da novela, ou é a musiquinha, quer ver? Tem uma música do Radiohead. Eu tenho vários exemplos. Tem uma música do Radiohead que é a música do Carlinhos. Vocês lembram da propaganda do Carlinhos? Não. Ah, então pera aí. Fala aí que eu vou achar a propaganda do Carlinhos e vou botar aí pra vocês verem. Pera aí. É, mas eu acho que essa parada também da novela, eu acho que depende pra quem que estraga a coisa, sabe? Porque tem muito artista também que quer pôr música na novela, sabe? Tem muito artista que só surge porque põe música na novela, entendeu? E outra coisa, às vezes, pra senhorinha lá que assistia Alma Gêmea, que assistia, né, que da música do Fábio Júnior, que assistia, sei lá, aquelas novelas lá de espírita, que o pessoal ia lá pro outro mundo, não sei o quê, que reencarnava, eu não lembro o nome dessa novela, Tio Fagundes, passava direto na... Não, não é Alma Gêmea não, cara, é uma outra. Alma Gêmea é mais nova, é uma outra lá, que eu não tô lembrando o nome. Mas que tinha uma música do... Ah, aqui você tá dizendo que o cara passa pro outro mundo... É a viagem, isso, música do Roupa Nova, isso mesmo. Essa mesmo. Então, assim, aquilo ali fica no imaginário lá daquela senhorinha que ouvia, que gosta de Roupa Nova até hoje. Então, assim, é ruim? Não sei, depende pra quem também, sabe? Não é tão assim. É a experiência individual, né, cara? É igual eu falei do Titanic, entendeu? Tipo, a música pra sempre vai ficar. Vai ser a música do Titanic, não é a música da Mariah Carey. É a música do Titanic. Mas. Uma música não é da Mariah Carey. É Celine Dion. Opa, mais respeito com o Canadá. A música rapaz. Não é da Mariah Carey. Respeito mesmo. Com o Canadá. Ué, quer ver outra coisa? Ver aqui. Não, pior que o Sandro mandou aqui agora, Celine Dion, que eu não vi. Eu tô ouvindo aqui, eu não tinha visto essa propaganda. Ok, é isso. Mas então, aí quer ver uma outra coisa? Pararum, pam, pam, pam, pam. Quem é que você lembra? De outra volta. Night Fever, de outra volta. E eu nem vi esse filme. Tá, mas, eu vi. Cara, um dia desse também. Então, pouco tempo. Você não tá perdendo nada também, não. O filme se resume é, só em porque é tipo assim. Agora a trilha também é boa daquele filme. Assim, pra quem gosta de música de discoteca. Então, é você é um velho. Mas. Quem gosta de música de discoteca é velho. Hoje a ofensa tá rolando solta. É assim que é bom, cara. É assim que o povo gosta. Eu ia falar outro negócio, mas deixa pra lá que vai ficar bom pra mim. Aqui. Mas você, pra mim, na minha opinião, os embalos de sábado à noite. É rock, um lutador em ritmo de discoteca. É a mesma coisa. Pô, aí você falou um filme que tem uma trilha sonora top, velho. Esse aí. Acabou, né, cara? Tem alguns lugares. Essa música aí, eu me lembrei, sabe do quê? Do Gigantes do Mundo. Põe aí no fundo aí. Aquilo é um clássico. Eis que surgem os maiores lutadores da face da Terra. Tem alguns lugares que não pode tocar. Tem academia de boxe que não deixa tocar essa música, não. Qual é o nome dessa música? Sem pesquisar no Google, qual é o nome dessa música? Bom, mas sacanagem, né? Não tem coisa mais style do que isso. Eu sei que tem um caso, eu não sei se é verdade, mas eu já vi uma vez na internet que tinha um cara que ele tava subindo aquela escadaria lá do rock. A escadaria mesmo do ponto turístico. E ele tava com essa música tocando lá, né? E quando ele olha o Silvestre Stallone, ele tá descendo. Ele chega, é o cara que tá até ficou doido na internet, né? Que ele, pô, ele tava tipo evocando o espírito do rock. Caralho. O rock da dele, assim. Essa música também eu me lembrei do Professor Aloprado lá, quando ele tá fazendo a dieta, ele vai correr também na mesma escada e ele desmaia. Pô, mas aí você está falando do Professor Aloprado com o Ed Murphy. Porque o Professor Aloprado. É, o Professor Aloprado com Jerry Lee Lewis não tem. Também tem uma musiquinha também que é engraçadinha. Eu não assisti isso. É aquela do. Que ele tá batendo na máquina de escrever e aí ele vai tocando a musiquinha. Que é o outro. Isso aí eu ouvi muito em negócio de piada. Tem um cara aqui em Fortaleza que ele tem um quadro que ele faz essa. Ele começa o show dele com essa cena aí da. Nossa, que original ele, né? Só que não, né? O truque já foi inventado há mais de 50 anos, pô. Pois é, cara, mas o que é bom é pra ser copiado. Ei! Eu tava falando disso. Não. É, também tem isso, não vai nem cobrar, né? Eu tava falando isso com o Zé antes de começar, que eu me apaixonei, né? Falando de trilha sonora, eu tava falando com ele que quando eu vi aquele filme Esposa de Mentirinha, tem uma trilha sonora ali muito maneira. Pesquisem. Até hoje tem no meu HD, porque eu gosto muito. E ali eu descobri o maravilhoso mundo. Eu descobri o maravilhoso mundo do mashup. Das músicas que misturam uma coisa que não tem nada a ver com outra mais ainda. E ali o cara mistura Sting com Puff Daddy. Não, Puff Daddy não. Puff Daddy já tinha até gravado. Mas ele mistura alguns reggae com outras músicas rock and roll. E aí eu me apaixonei pelo mashup. E aí eu tava falando com o Zé, que assim, pra mim hoje eu tinha que dar um comunicado pra todos os músicos. Ó, para, não tem mais nada de novo que vocês possam criar. Vocês misturem a música de vocês com outras músicas. Baseado nisso que o Guilherme falou, né? Não há mal nenhum em copiar, né? O Creative Commons tá aí pra isso. Que aí você mistura. Pô, no meu HD, a pasta de mashups são coisas bizarras. Eu tava falando que eu tenho Hilarie com Gaiola das Popozudas, né? Tem coisa muito maneira. Não, cara, se você procurar no YouTube, cara, o que mais tem é o pessoal muito criativo, sabe? Que faz esses mashups que você fica, tipo assim, porra, pra onde que o cara tirou, sabe? Onde que ele fez a associação de escolher tais músicas, sabe? Exato, exatamente. Eu acho. E o futuro da música é a cópia, mas tudo bem. Sim, com certeza. O sertanejo universitário tá aí pra isso. Até o Bruno falou aí no Jerry Lewis, e uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco é. E o mais engraçado é que aquela seguinte, música é outra música massa, que só toca em um determinado momento do filme. Mas como é a música do Jerry Lee Lewis, que é o músico, né? Que tocava rock com piano, foi um dos pioneiros. Aí, pô, eu vi o trailer daquele filme, né? Com o glorioso Dennis Quaid novinho ainda. Aí, no filme só toca uma vez a música. E eu adorava a música quando eu tocava no rádio. Aí. Passa, é isso, é a experiência. Às vezes você quer ver a parada associada no filme, é por isso que marca, sabe? Marca porque você vê associada. Como eu falei no início, a música do Darth Vader. Você sabe que o mal está se aproximando, então, isso é bom. Mas a música do Darth Vader toca vários momentos do filme, né? Igual a do Psicose. A do Psicose também ela toca em quase todo o filme. Não, mas é porque, tipo assim, é porque eu acho que, tipo assim, eu não sei se eu tô meio que viajando demais, mas antigamente, quando a trilha era mais orquestrada, tipo assim, dentro da orquestra você trabalha com variações de um tema, sabe? Então, por exemplo, quando você vê a música do Darth Vader, você ouve ela tocando várias vezes porque são variações de um mesmo tema, sabe? Quando ele tá andando pela Estrela da Morte é um tema, daquela vez quando é a apresentação dele, é a mesma música, só que em outro tema, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso puxa muito dos filmes orquestrados, que, tipo assim, tocavam-se várias vezes variações de um mesmo tema pra personagens específicos. Nem é tão antigamente assim, eu acho que hoje em dia eles ainda fazem. Eu queria até deixar, você me lembrou aqui de um exemplo. Eu puxei aqui na minha memória pra eu não perder esse exemplo, que eu não tava lembrando aonde que era. Mas é da segunda temporada agora de 3%. Que eles usam a música Agora eu esqueci o nome da música do Cartola. Deixe-me ir. Deixe-me ir. É? Preciso andar. Preciso me encontrar. Preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar, né? Eles utilizam essa música durante a temporada toda, cara. Sabe? E com muita variação, sabe? Tipo assim, tem hora que usa só uns dois acordes no violino. Na primeira vez que a menina tocou no violino, com essa música. Não, e assim, nem parecia, sabe, com a música. Eles usaram uns outros acordes e encaixaram aquele acorde só da música. Mas lá na frente aparece a música toda tocada no tambor e tal, super foda. Causa dramaticidade quando usa a música? Sim, demais, cara. Nossa, perfeita a música, cara. Sim, parece que a temporada foi pensada em cima da música, sabe? Porque é justamente isso. Que na temporada, nessa, né? É antes do pessoal ir pro processo. Tá? Antes deles irem pro processo. E o processo é. Isso, é. Não, antes de ir pro processo pra ir pro Mar Alto, né? Aí eles canta essa música, né? Porque é uma expectativa, assim, de mudar de vida, né? Deixe-me ir, eu preciso ir, né? E fica aquele conflito de é certo o processo, não é certo o processo. Então a música encaixa perfeitamente ali, sabe? E tem uma cena que tem até no YouTube aí, é só procurar, que a Lineker canta, né? Essa música na série. Cara, fenomenal, cara, fenomenal. Eles usam uma parada assim. Você vê a cultura brasileira ali naquela, sabe, na roupa, nos tambores. Eu até lembrei da Angélica, né, do maracatu, porque tem muito aqueles instrumentos, assim, me lembrou um pouco do maracatu ali, que eles fizeram o arranjo. Então ficou fodíssimo, cara, ficou muito foda a utilização dessa música na série, de várias formas diferentes, sabe, até culminar no ápice ali da série, que aí eles mostram a música inteira. Tá, não, é que você falou de coisas que, tipo assim, que dão dramaticidade, que, tipo assim, se a gente for puxar, existem vários exemplos que você, que, por exemplo, pensando aqui, eu acho que a cena não teria tanta carga dramática se fosse uma trilha diferente, sabe? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a cena final de Clube da Luta, que toca a música do Pixies, Where Is My Mind? Sim. Tipo assim, mas Clube da Luta é foda, né, cara? Clube da Luta é filme querido de 11 entre cada cinéfilo, né? Entre cada 10 cinéfilo. É foda. Então, e tipo assim, eu acredito. Cara, eu. Não, mas eu acredito que, tipo assim, a cena final, cara, ela não teria impacto se não tivesse essa música, tá ligado? Então, é por isso que eu gosto das trilhas sonoras que colocam as artistas, né? Eu também gosto dessas trilhas sonoras que colocam artistas que ajudam a contar a história. Por exemplo, o Guilherme estava falando dessa questão da música do Cartola no 3%. Eu tava lembrando aqui de quando eu vi Cidade de Deus. Quando eu vi, até hoje, Cidade de Deus, quantas vezes passar na televisão, eu tiver na Netflix de bobeira, eu assisto Cidade de Deus, porque eu sou viciado em Cidade de Deus. Por uma série de motivos. Eu me lembro que a trilha sonora, né? É muito aquela. Tem muito da soul music que tocava nos anos 70, na época em que se passa o filme. E a trilha sonora conta um bocado. Tem essa música do Cartola, né? Tem essa música do Cartola no filme também, que é quando o irmão do Buscapé tá sendo perseguido pela polícia. Então, quando conta, a cena fecha. Sabe qual é? A cena fecha. Essa cena final do Clube da Luta. A cena fecha. Então, isso fica muito. Como eu falei, eu repito, a experiência fica gostosa de ver. Porque aquela música que você já gostava, pô, ela acaba ganhando um outro significado. Ao contrário, e foi até aquilo que a Gisele falou. Quando, pô, foi o filme Quanto Mais Idiota Melhor, que repopularizou Bohemian Rhapsody. Aí eu nem sabia, porque eu não vi o Esquadrão Suicida. Aí, pô, você tentar ressignificá-la. Não perdeu nada, não. Aí você tenta ressignificar a música. Não, perde muito. Por mais que Quanto Mais Idiota Melhor, o nome do filme já está dizendo, né? Mas, diga-se de passagem, mas é um clássico. Até hoje você ficar batendo uma porra da cabeça quando você ouve a música. Eu acho isso fantástico. Vocês estão falando de trilhas de cinema, não sei se foi delimitado isso no assunto do podcast, não. Mas, claro, saindo do campo filmes, a gente tem aí trilha sonora de vida, né? Tem dois outros tipos de trilha sonora que eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, que é trilha sonora de comercial. É, quem nunca vai esquecer, né? Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, sim, danoninho, dá. Ou então jingles, quando termina o ano, né? É, ou então quando termina o ano, um novo dia, um novo tempo já começou. Aquilo ali parece que já se torna um traço comportamental. É, fim de ano, todo mundo vai cantar a música da Globo lá. Já é Natal, na Líder Magazine. Tem o Fábio Júnior, né? Do pai, afasta de mim isso. Tá chegando, né? Não, não é aquela. É. Não, essa é Chico Buarque, desculpa. Você vê, eu tô dormindo, perdão. Graças a Deus, tô salvo. Ah, graças a Deus, tô salvo. Eu confundi Celine Dion com Mariah Carey e a Gisele confundiu Fábio Júnior com Chico Buarque e ganhou de mim. Pô! É. Não. Você puxou o Chico Buarque e tem também a música clássica de protesto que é do Geraldo Vandré. Ah, né? sim, verdade. Mamãe, tem... mamãe. É, não, se tem uma coisa que eu sinto ódio é quando você é dia da mulher e alguém toca mulher. Não, e outra coisa que o brasileiro, ele tem um infarto toda vez que ele escuta a música do Plantão da Globo, né? É só tocar que não existe forte nessa hora, cara. Todo mundo se caga. Tem uma característica dessa música, falando a juventude nesse momento, né? Que é o seguinte. Este diabo dessa música, nos anos 80 e 90, ela praticamente tocava quase todo dia, depois das 10 horas da noite, que era quando o governo anunciava o aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Então, quando tocava pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, é, todo mundo que viveu nessa época, que tem pai que tinha carro nessa época, deve lembrar que o pai saía correndo pro posto de gasolina para encher o tanque do carro, porque depois da meia-noite equivalia o aumento. É, a gente hoje reclama, a gasolina tá R$5, é, tá foda pagar R$5 na gasolina. Mas antigamente o preço do combustível aumentava exorbitantemente do dia pra noite, literalmente. Então era uma corrida. E quando tocava essa música, era um pandemônio. Não, e mesmo, sempre cara. Que toca alguma coisa caótica. Pra mim, a minha recordação do Plantão da Globo foi quando o Tancredo morreu. E porra, tipo assim, morreu o presidente, né? É, o mundo parou, o mundo caiu, acabou o país. Né? O Brasil sempre, em algum momento, tem uma trilha sonora que marca aquilo ali. É, também você vê muito isso na política, né? É, a política, pra mim, acabou com a Fafá de Belém, cara. Porque eu olho a Fafá de Belém, eu só lembro de... Meu coração é vermelho. Não sei vocês aí, mas aqui... Nossa. Então, nossa. A gente só sabe da existência. Eu fico imaginando isso, porque assim, pra gente aqui no Sudeste, é do tipo, o Pará, né, o norte do país, antigamente era só a Fafá de Belém. Agora, recentemente, tinha o Calypso e mais recentemente a menina, como é o nome dela? A Gabi Amarantos. Mas antes o norte do país era só a Fafá de Belém. É, a trilha do norte ainda é a Fafá de Belém. Caso ela, eu acredito que pensavam que só existia ela de cantora aqui, né, na região. Porque tudo era Fafá de Belém, referência de norte era Fafá. E referência de norte só as músicas do Fafá. É, e é interessante que é um inception de referências aí, né? Porque durante muito tempo aqui ela virou referência de PT por causa da música do Meu Coração é Vermelho que ela cantava. E ela cantava nos comícios. Ela chegava a fazer showmícios cantando. Cheguei a ver Fafá cantando isso. Ela veio aqui na cidade também. Então, hoje em dia, ela se afastou um pouco dessas situações de política. Ela virou referência de Círio de Nazaré. Ela só assim, tem uma apresentação única no mundo, que ela se apresenta cantando a música de Nossa Senhora lá no Círio de Nazaré. É incrível. Tá, ó, mudando. Aí você tava falando aí. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Essa daí também. Essa aí não tocou mais. Ainda bem, né, cara? Outra referência de esporte é a. Ah, esse aí é meu horário de almoço no domingo. Do esporte espetacular. Até hoje. Eu tenho um vício de ligar a televisão no domingo de manhã por causa do Globo Esporte. O Globo Esporte não, né? Esporte espetacular. Não, se não tocar, tá faltando alguma coisa do dia, né? Assim, se tu esquecer de ligar a televisão, tu tem que esquecer alguma coisa. É igual, mas aí se a gente for falar de domingo, a gente vai ter que falar de todos os programas da Globo. Porque é Domingão do Faustão, depois do jogo. Lá, né? Lá, lá, lá. É. Lá, lá, lá, é. A do Fantástico, né? Pra encerrar a noite. Tchutchá, tchutchá. Né? É, então, tem várias. No domingo. Trilha de domingo é ótimo, né? Então, quem trabalhou muito bem essas trilhas, na minha opinião, dentro de edição de vídeo, foi o programa Pânico. Que eles usavam esses trechinhos pra poder lembrar de determinadas coisas, né? Ou associar determinadas coisas que essas músicas lembram. E faziam isso muito bem nas matérias. E tornava a coisa muito mais engraçada. Porque a mente da gente vai puxando as referências e a gente vai morrendo de rir. Eu adorava quando eles faziam isso. É, por exemplo, quando eles entrevistavam várias pessoas, eles tocavam no final aquela música do Amaury Júnior, do programa Flash do Amaury Júnior, né? Aquela. Ei, mas você sabe o que foi que isso ocasionou? Eles usar a música do Amaury Júnior? Que o Amaury Júnior trocou a música. Porque eles roubaram a música e aí o Amaury Júnior pegou e trocou. E aí o Pânico fez o quê? Começou a usar a mesma música, aquela. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Os caras são foda. Esse é um pioneirismo do Pânico, na minha opinião. O Pânico, ele inovou na edição de você ver televisão. Entende? Foi sempre uma edição. Que aí virou aquela história de toda vez que alguém dava um esporro em alguém, dava uma batalha, dava aquele coice. Ou então, Ronaldo, joga muito no Corinthians. Aí eles criaram, né, esses primeiros memes pra televisão. Eu acho que a Gisele falou dessa edição de áudio, mas eles também foram muito, muito felizes, muito inovadores nessa edição de vídeo. E aí depois o YouTube criou a sua própria também, chupando muito essa coisa do Pânico. Tanto é que até hoje, todo mundo, eu já fiz isso no meu canal, vários canais fazem isso. Quando você diz uma coisa numa gravação e que era pra essa coisa ter ficado em off, ela fica preto e branco. Isso é uma referência do Pânico também. Entende? Ele carregou isso, eles são inovadores nisso. Mas o Pânico traz uma parada que é da rádio, né? Da sonoplastia da rádio. Porque é um programa que nasceu na rádio. E isso é muito comum durante a programação da rádio. E inserindo a trilha, né? Ao longo, tanto que às vezes o próprio apresentador comanda a mesa, né, de som e tal, para o cara ir colocando ali o que ele quer falar. Então isso vem também, dos caras souberam trazer isso, né, adaptar essa coisa para a TV, os vídeos. E uma coisa que eu quero te elogiar, Guilherme, que é o seguinte, quando você gravou o teu Avenida, tá bom que você fez, né, vamos dizer assim, uma leitura dramatizada, mas o fato de você ter associado a música que o personagem estava escutando no texto e colocá-la, né, no áudio da edição, já é uma outra tendência que os podcasts estão começando a adotar, que é o chamado audiodrama, que volta a essas raízes do rádio de fazer radionovela, né, usar sonoplastia, etc. Né, recentemente eu escutei um podcast chamado 1986, que eles são 10 episódios, que ele tá contando a história de um passado distópico. Olha que foda. Aconteceu alguma coisa em 1986, e aí o cara tá caminhando na neve. Aí, pô, eu fiquei. É bem legal isso. E aí, quando você fez o teu Avenida, ficou bacana por conta disso. É uma vereda que a gente estava comentando em off ainda, né, sobre a questão, os rumos do podcast. Esse é um dos rumos que o podcast vai tomar. Ele vai substituir também, vai mais uma vez entrar no lugar do rádio nesse conceito da radionovela, porque eles vão fazer os audiodramas. Ainda no Brasil é pequeno, mas lá fora já tem muito. E quero reforçar mais uma vez. Parabéns, Guilherme. Gostei de ficar assim. Pô, valeu, cara. Valeu. Tem coisa que dá certo. Vamos lá. Quem ousa falar as suas melhores trilhas sonoras dos seus melhores filmes? Eu vou tomar logo a frente, que eu quero falar um aqui pra fazer raiva logo. Escola do Rock. É, muito bom esse filme, cara. Muito bom. Todas as músicas você consegue. Eles colocam. Tem o tempo certo de cada música. Não é que nem alguns filmes que tem a música que eles fazem o comercial da música, mas ela toca alguns frames em segundos lá e pronto. E lá não, ele no. Na Escola do Rock você ouve uns bons trechos de cada música e não fica faltando nenhum. Uma coisa que eu vi muito, por exemplo, a Globo, né, ela lança muitos CDs, toda novela são CD, e tem músicas que tem no CD que a gente não consegue, se você pegar uma, assim, a pessoa que assiste muitas novelas, às vezes ela, eu não lembro dessa música. E acho que o Escola do Rock é um dos filmes que você consegue dizer que ouviu todas as músicas. E aí eu coloquei aí pra vocês também um filme do Detroit Rock City. É Rock City, do que conta a história. Sim. Do. É uma história tosca de uma galera que queria ver um show do Kiss em Detroit. E aí é tipo uma madrugada muito louca nos anos 80, né? A trilha também deles é bem interessante. Não sei se vocês chegaram só, a ver. Só fazer uma. Só fazer uma notinha aqui sobre o que o Sado falou. Que Escola do Rock, foi por causa da Escola do Rock que eu conheci a Aretha Franklin. Que é a Tomica, ela canta uma parte de Chains of Fools. Uhum. E eu fiquei louco com aquele solo dela. Eu fui procurar até achar qual que é. E acabei conhecendo a Aretha Franklin, que eu nunca tinha visto. E aí, né, cara, uma o valor, vamos dizer assim, da trilha sonora. Fazer você conhecer uma parada que você nunca ouviu. Peraí. Sabe? Que música é essa que esses caras estão tocando? Por mais que você nunca tenha ouvido o Smoke on the Water, por exemplo. Mas, pô, que música é essa? Nunca ouvi. Aí você vai lá, pesquisa, aí vai achar, pô, caraca, Deep Purple. Tá bom, né? A Escola do Rock, sei lá, é 2000 e pouco. Pô, e o Deep Purple é uma banda dos anos 60. Mas você acaba resgatando algumas coisas boas, né? Você, pô, Aretha Franklin, né? Quem fala? Aí eu tinha falado lá o Heavy Metal do Horror, né? E pra quem não conhece, é uma história meio tosca também. Conta a história de um cara que era. Que ele era de uma banda e na época tinha muita aquela discussão do rock do demônio, não sei o quê. Aí o cara morre no incêndio. E ele morre durante uma gravação. Ele tava gravando um disco, aí o estúdio pega fogo. E aí a alma dele fica no disco. Aí o resto é só assistindo mesmo. E todas as músicas do filme são da mesma banda, do Fastway. Caraca, você vai. Bota uma música desses caras aí pra eu saber o que é isso aí, cara. Caraca, outra. Cara, outro filme que a gente tá esquecendo aqui, que, tipo assim, que também merece ser citado como filme de trilha sonora, é o The Runaways. Sim, esse Garotas filme é do muito rock. Bom também. Cara, eu queria destacar aqui, assim, porque são 5 trilhas sonoras e 5 filmes pra mim que dimensionam bastante coisa pra mim. Uma delas, que é um filme que em inglês chama Single, né, mas é o Vida de Solteiro. Mas o filme é um monte de comédia, de erros, mas o nome no Brasil ficou Vida de Solteiro. Mas a graça desse filme é que tem Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, uma porrada de gente só boa. A nata do grunge. Exatamente, só a nata do grunge fazendo a trilha sonora Sonic Youth. E aí quando eu vi o filme, né? Sonic Youth, nossa. A abertura do filme começa, né, com uma música do Alice in Chains, que começa no baixo e tal. E eu falei assim, pô, isso é maneiro. Peraí, deixa eu ver o que, que é isso. E aí eu fui pesquisar, e é aquilo que o Gil Guilherme falou. Ele descobriu a Aretha Franklin. E eu falei assim, pô, tem alguma coisa na música desse filme que eu gostei. Então, uma é o Vida de Solteiro, outra é um filme chamado Estranhos Prazeres, que é um filme que quase ninguém conhece, é um filme de 95, mas tem uma porrada de gente boa, que fala de algo que hoje a gente já está começando a viver e que já se falou em alguns filmes, que é a questão de você implantar memórias na cabeça das pessoas e você viver essas memórias, né? Você as revive fisicamente. E essa trilha sonora é muito bacana por várias coisas. Eu conheci uma banda nova chamada Skunk Anansie, que também é uma banda do Canadá, e a Juliette Lewis, que participa do filme, que era meu crush na adolescência, hoje, né, é uma senhora, né, também, mas a Juliette Lewis era meu crush nos anos 90. Ela começou uma banda nessa época, né, a partir desse filme. Ela grava 2 músicas. Terceiro, que eu não posso deixar de falar, que é o Pulp Fiction, né, cara? Que é o cara que... Né, o Tarantino ressignificou o... E aí, são dois filmes do mesmo, de um mesmo diretor, e que são duas histórias muito caras a mim. Um primeiro filme, que é o Quase Famosos, que é a história real de um molequinho de 17 anos que acompanhou de uma banda de rock. Aí fica subentendido, você não fica sabendo se é o Led Zeppelin ou o Deep Purple, né? No filme é uma banda fictícia, é o Steel Dragon, é o Dragão de Aço, né? E ele acaba se tornando um repórter muito famoso da Rolling Stone, da revista Rolling Stone. Então é um filme quase famoso, a trilha sonora é fantástica porque reúne o clássico, a nata do rock dos anos 70 e é maneiro pra caramba. Você falou do Tarantino, a trilha do Kill Bill também é boa. Tem umas músicas que ficaram bem conhecidas. Eu acho que todos os filmes do Tarantino têm essa característica, sabe? Tanto o Pulp Fiction, o Kill Bill, o Prova de Morte. Tipo assim, e também os mais novos, né? Tipo o Django Livre e os Oito Odiados. Não, Oito Odiados não, porque a trilha é só do Ennio Morricone, né? Mas tipo assim, todos eles têm essa questão Kill de... Kill Bill conseguiu transformar um assovio numa trilha marcante. Sim. Aquela cena da enfermeira. Sim, sim. E o Pânico também usava nas brincadeiras deles esse assovio, né? E esse assovio virou símbolo, assim, de você entrar e fazer uma coisa furtiva foda, né? Quando eu escuto isso, eu sempre lembro, eu sempre penso, eu tenho essa sensação, entendeu? Tipo, entrar no lugar, fazer algo furtivo foda e sair. E ainda tem a Bang, Bang Bang, né? Que é uma das músicas também. É foda aquela música. Não sei se é. Não é a do Assovio, não, né? É outra música. Mas é muito foda aquela música também. Cara, e é isso. É do tipo. Eu acho até que com a trilha sonora, como a Isabel falou, você lembra do Assovio. Você lembra a cena em que o Assovio surge, o Assovio, a música do Psicose. Isso. Aí você lembra da cena e todo o filme se desenrola, né, na tua frente. Você acaba lembrando de toda a história toda por causa da música. Não é nem a música, é um assovio. Isso que a mulher faz bom também. Não, tem uma música que marcou a trilha, não necessariamente por ser legal. Ela é uma música divertida, mas não é uma música que você vai ficar ouvindo na sua casa o dia inteiro, né? Mas que eu acho que marcou pra caramba a nível de cinema nacional, foi o Tropa de Elite, Osso Duro de Ouro. Legal, pega. Isso aí, eles desenterraram uma música, né? Sim, e outra coisa, com relação ao Tropa de Elite. Verdade. Tem até uma história sobre essa música. Vou contar a minha primeiro. Aqui no Pará é muito programas policiais sensacionalistas, principalmente naquele horário de meio-dia, você tá almoçando. Brasil Como é que alguém consegue almoçar vendo essas porcarias, né? Mas tudo bem. Brasil inteiro. Algumas matérias, algumas vinhetas, algumas coisas nesses programas que eles usam essa música pra poder marcar, né? Tipo, a polícia chega, tá invadindo a boca lá, eles pegam e colocam lá, agora o bicho vai pegar. Aí eu... Então eles usam muito isso aí, né? Nesses programas. Tem um programa em Fortaleza, o Cidade 90, que a música, a trilha lá do programa é a do Arquivo X. Aí o cara começa, não sei quem foi esfaqueado e não sei o que, aí mostra o cara lá caído no chão com coisa tudo pra fora. É pra dar dramaticidade, né, cara? Muito louco. Aí ia ser legal se o cara, na hora que o cara tá filmando lá, né? O cara me botou a música do Arquivo X, aí só falta sair de dentro do cadáver aqueles bichinhos que saem de dentro do MIB, né? Não, mas pra puxar as indicações, pra não indicar, sei lá, trocentas músicas aqui, eu vou aproveitar continuar a dica que o Bruno deu, que é bandas que eu conheci por causa de filmes. E, tipo assim, eu conheço... uma que hoje já é bem conhecida, já, tipo assim, o filme é muito marcado pela própria trilha, pela essa música, né, que ficou lembrada, que é a música da Mia, que é o Paper Planes, que tá no Quem Quer Ser um Milionário. Ela, tipo assim, depois desse filme, cara, essa música estourou pra caramba. Tipo assim, outro que também eu não conhecia e eu fui conhecer por causa de um filme do Harry Potter. Sim, eu acho que é uma das poucas coisas que Harry Potter me trouxe de bom. É o Nick Cave and the Bad Seeds. Além disso, tem o clube de compra. Eu tava fazendo a listinha enquanto vocês estavam falando, não sei se perceberam. Mas tem o clube de compras Dallas, que tem como música tema do personagem principal uma música do Shugiotis, que é tipo assim, é um fusion jazz fudido, cara. Além disso, e também pra terminar, tem um filme que é o Snatch, Porcos e Diamantes, que tipo assim, a trilha desse filme é toda tipo assim, uma gama de músicas experimentais e instrumentais pra você procurar, cara. É incrível. Olha, eu vou contar um caso pessoal aqui, né? Não sei se vocês lembram daquele filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Aquela música Together Forever, Stay More, I Don't Really Love You. Pois é, aquela música pra mim ficou marcada, vocês não sabem com o quê. Aquele programa da SBT Casa dos Artistas, que era a trilha sonora romântica do Supla, com aquela atriz, né? Com a Bárbara Paz. Exato. Então, cara, pra mim, quando eu ouço essa música, eu só lembro do Supla com a Bárbara Paz, eu não lembro de outra coisa. Mais improvável de se ver na face da Terra, né? Um reality show com Supla. E eu me lembro que até tinha o pay-per-view dele, né? E eu tinha aqui em casa o pay-per-view dele. Eu lembro que o Supla ficava o dia inteiro tocando violão, sentado, falando merda, assim, sabe? Tipo assim, pagar pra ver que eu dava gosto pagar pra ver uma merda daquela. Porque, sabe, o treco é tão tosco que chega a ser legal. E vale a menção também ao nosso episódio de reality shows, né? Que ficou foda pra caralho aquele episódio. Agora, com relação a trilhas recentes, né? Se é pra chorar, né? Falei uma lembrança alegre de uma música que nem seria tão alegre assim, mas agora uma lembrança triste. É do filme do Logan, cara. Mais triste que a letra da música é a história da música, né? Que era um cara que a música não é do Johnny Cash, né? Do outro cara, e ele gravou. Que ele, parece que o cara disse que era melhor que o Johnny Cash gravasse, não sei o que. Aí... Não, acho que é do cara do Nine Inch Nails, não é? É, não, eu tô aqui pensando, né? Porque eu não sou muito conhecedor, assim, não. E a minha memória é muito fraca, velho. Eu não lembro muito dessa parada, não. Não, mas eu lembrei de filme. Por quê? Primeiro, que ninguém falou de Frozen. Que eu acho que foi uma trilha muito foda. E marcou um ano aquela música, né? Quem tem filha, teve filha pequena naquela época, cara. Eu vi aquilo ali o dia inteiro, né? Então acho que vale a menção a Frozen. Outra, uma trilha que marcou a minha vida desde a infância, que ela já esteve presente aqui, é a música do Power Rangers, né, Zé? Que é foda demais. Aquela trilha é muito foda. A Angélica cantando Digimon. Tem uma coisa que eu também preciso falar, o caso catastrófico de trilha que foi fodida, né, na cabeça da gente. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Porra, a trilha do Cavaleiros do Zodíaco é foda. Agora tu pega Sandy Júnior cantando Power Rangers. Primeiro da Manchete, né? Eu acho que era Larissa Guilherme, não sei se não foi isso aí o nome, alguém me corrige depois, mas era o. Tem que ser pra mim que não, com as mãos ajudando o cavaleiro. Power Ranger tem a força. Meu, que inferno! E o pior é que, assim, se a gente for partir pra trilha infantil, né? É uma catástrofe, porque toda geração. Ah, cara, não é estragado não, cara. Isso tá na nossa memória, isso faz parte. Não é estragado. A Xuxa cantando o Grespo, Xirra, Ribeirão. É só terminar de completar a minha indicação, que ficou faltando uma, que é Whiplash, que não foi falado também, e é super foda porque acompanha a vida de um baterista, né, um baterista de jazz. E então a trilha marca muito, é muito bem trabalhada a trilha dentro do filme. E cara, tipo assim, eu lembro, eu consigo lembrar da cena do filme quando toca aquele. Mas olha, detalhe, sobre desenho animado foda com trilha muito louca, eu lembro uma coisa, toda vez que eu vejo aquele meme, que vocês já devem ter visto milhares de vezes na internet, que é que a pessoa tá vendo uma coisa lá, Eu só lembro da trilha do Street Fighter Victory, né? A gente pode entrar em documentário também, né? Pô, tem, sei lá, o documentário do Johnny Cash. Não, porra, tá cheio. Tá bom já, velho. Já tem uma hora e meia essa porra já, velho. Não, tá bom. Eu tô com fome, velho. Ó, oh, cara. Não, pior que esse programa vai ter uma hora e meia mesmo, velho. Porque o Bruno que vai editar, o Bruno não corta nada, então vai ter uma hora e meia. Vocês têm noção, velho. Não, o Bruno é muito bom, cara. Ele é muito bonzinho com vocês, porque eu meto a faca mesmo, eu tô nem agarrado. Entendeu? Não tem dó de ninguém, não. Eu corto mesmo. Meu negócio é uma hora. É uma hora. Se a gente entrar em mais alguma coisa, a trilha sonora do editor vai ser a marcha fúnebre. Não à toa, este programa foi finalizado, faltando pouquíssimas horas para ele entrar no feed do site do Papo de Calçada. Sim. O editor está esgotado. Então, galera, muito obrigado a vocês quatro aí que participaram junto comigo. E muito obrigado a todos que ouviram, que estão ouvindo, que manda mensagem, que compartilha. Quiser mandar um recadinho pra gente aí, é só mandar lá no Facebook, tem mensagem direta pra página. Ou então manda e-mail lá no papocalçada@gmail.com. O Facebook e o Twitter é @papocalçada, né? Quem já ouve a gente há mais tempo já tá ligado aí. Se você ouve a gente pela primeira vez, curte lá nossas páginas e compartilha com um amiguinho. Tamo no feed. O remix foi citado aí durante o programa, então o que é o remix, né? É um episódio à parte, um podcast à parte que sai todas as terças-feiras. Ele é menorzinho ali, 20 minutos, meia hora, e é individual. Então cada um, né, o Michael que encabeçou a ideia aí, o Bruno também tá junto, eu fiz um. E então todas as terças-feiras tem o remix, tem feed próprio para você que queira ouvir só o remix. Ele não tá saindo mais do feed do Papo de Calçada. E toda quinta-feira estamos aqui com o Papo de Calçada. Durante a semana tem os textos lá, o Michael escreve o livro dele lá, né, Meu Livro Minha Vida, tem o Offcast, o Bruno começou agora também, né, Diário de Professor lá, né? Isso, aí vai falar das experiências dele como professor. Então é isso aí, galera, continua seguindo a gente, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, desculpa a bagunça, mas a ideia é essa mesmo. Então até semana que vem.